que me fizeste sem eu merecer. Eu te quero perdoar e te esquecer. Não deixei de te amar, vai por mim. Nem posso viver assim. Quero agora teu carinho, quero a tua proteção. Quero arranjar padrinho, não quero morrer pagão. Tem a forte tempestade, mas depois vem a bonança. Sofri tua crueldade, mas minha alma hoje descansa. Só me resta a lembrança. Pelo mal que me fizeste, sem eu merecer, eu te quero perdoar e te esquecer. Não deixei de te amar, vai por mim. Nem posso viver assim. Se deixei de te amar, foi só pela ingratidão que fizeste sem pensar, sem lembrar de uma paixão. Mas agora estou mudado, meu coração não se cansa por saber que sou amado. A minha alma hoje descansa, vivo só de esperança.